Também tivemos aí Capela, What I Gotta Do. Ainda Bee Gees com You Should Be Dancing. Produção do Kid Vicious, lá em 2005. Falando nisso, tivemos uma produção do Richard Gray em 2007, que é o Bob Marley, I Shot the Sheriff. Olha só, hein? E ainda Bonnie M, Daddy Cool. Começamos o Flash House de hoje com Christopher Cross, Ride Like the Wind. Eu espero que vocês tenham gostado aí do primeiro bloco, e o segundo tá maneiraço, eu posso garantir. Então, fique por aí. Você está ouvindo Flash House. Rio Sul Rádio Serviço. O Brasil é um dos alvos preferidos dos traficantes de animais silvestres. Essa atividade ilegal é responsável pela retirada de milhões de animais da natureza todos os anos. Grande parte das espécies é levada para outros países. Os traficantes transportam os animais em fundos falsos de malas, caixas de papelão e até em meias de nylon. Os animais são transportados em péssimas condições e a grande maioria chega morta ao seu destino final. Denuncie a venda ilegal de animais silvestres. Ligue para a linha verde do Ibama, 0800-61-8080. Não há limites para o bom gosto. A Rio Sul Rádio está perto de você, em qualquer lugar. Oi, eu sou Nina Ferrari e ouço a Rio Sul Rádio aqui de Araraquara, São Paulo. Eu sou o Thomas, escuto a Rio Sul Rádio de Buenos Aires, Argentina. Aqui é a Alice e eu escuto a Rio Sul Rádio da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Em qualquer lugar, perto de você. Rio Sul Rádio. Voltamos a apresentar Flash House. AB Logic. Watch out for the hitman. Starts to break. Oh,

I'm packing bags so you can leave town for a week. Yes, I am. The phone rings, and then you look at me. Said it was one of your friends down on 54th Street. castle dark or a fortress strong with chains upon my feet. You know that ghost is me. Never thought.